Projeto X Podcast. Mais um Projeto X Podcast, um Projeto X Podcast que me deixa especialmente feliz, porque é um título gigante, do qual a gente tá devendo falar há muito tempo, porque ele é um dos títulos que influenciou muita coisa, que inclusive nós já falamos sobre aqui no Projeto X Podcast. Nós estamos falando de Ghost in the Shell, uma referência quando se fala de sci-fi, uma referência quando se fala de cyberpunk, uma referência que nós temos muito carinho. Eu sou a Adri e não tem nada mais triste que o fantoche sem um fantasma. Especialmente o tipo que tem sangue vermelho correndo através das suas veias. Eu sou a Ana e só tem uma coisa que pode restaurar a individualidade depois que ela foi perdida. É a curiosidade humana. Aqui, ou seja, eu tô louco pra citar o paradoxo de Teseu, minha filosofia de botequim. Vai ser maneiro. Ah... De uns tempos pra cá, eu tô achando legal que a gente tá falando muito sobre filosofia nos nossos casts por motivos de foda-se. Então, ela tá aparecendo naturalmente nos casts. Então, assim, vai ser legal a gente ter mais uma chance de falar um pouquinho sobre o assunto, porque é uma coisa que eu acho muito massa. Aí você percebe que as humanas não saem da pessoa. E eu já começo falando. Desculpe, pessoal. Desculpa. Vamos falar um pouco sobre o que é essa obra e de onde ela veio. Geralmente é o Seiji que dá as fichas técnicas, então vou deixar isso com ele de novo. Seiji, okay. Ficha técnica, Ghost in the Shell foi originalmente um mangá escrito e ilustrado pelo Masamune Shiro. O mangá foi lançado originalmente em 1989 e lançado posteriormente em volumes pela editora Kodansha. Além do mangá, tivemos várias adaptações também sobre essa grande obra, o Ghost in the Shell. Alguns animes feitos pela Production ID, além de outros jogos, e também outra coisa que a Adri não quer que a gente cite. Vamos lá. Bom, em 95 tivemos o filme animado que conta a investigação, né, do Puppet Master. Esse grande filme cultuado, né? O pessoal adora. Esse é o filme de verdade. Assistam esse filme, não o live action. Não, assim, a gente estabeleceu uma regra. Quem falar do live action durante essa gravação vai ser quicado. Porque, por motivos óbvios. A gente vai explicar um pouco sobre qual é essa investigação um pouquinho mais pra frente quando a gente vai falando do plot. Mas... O filme de 95, ele tem uma particularidade que ele foi justamente o que mais projetou a história, inclusive no Ocidente. No Brasil ele chegou, com o nome de O Fantasma do Futuro, originalmente. Então, assim, eu conheço histórias de pessoas que chegaram a ver esse vídeo nas suas locadoras, na fita de vídeo, e tiveram... Tipo, ele chegou a ser lançado aqui, sabe? Uhum. Pra uma época em que os animes e filmes de animação que não fossem Disney eram praticamente inexistentes, é uma coisa grande. E que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas esse filme de 95 especial, ele serviu assim de pilar para muitas coisas que a gente conhece hoje da ficção científica, de vários filmes que abordam esse tipo de filosofia contida no Ghost in the Shell. Basicamente, ele é um filme pilar que é cultuado até mesmo por muitos outros produtores de filme, o que é muito importante. Sim. Basicamente, Sim. Ele é uma base cultural, assim. Uhum. Ele foi dirigido pelo Mamoru Oshii e esse cara acaba sendo cultuado também, cara, com outras obras, com outros diretores que adoram ele. Os irmãos Wachowski, por exemplo, né, que fizeram Matrix. Irmãs Wachowski. Agora são irmãs, é. Falamos que o estúdio responsável foi Production ID, que nós já falamos, inclusive, deles muitos momentos. Que outras coisas bonitas eles fizeram? Eles fizeram Psycho Pass, eles fizeram Higashi no Eden, eles fizeram todas as animações dos jogos da série Tales, foram eles que fizeram. Então, assim, além de tudo, é um puto estúdio. O mesmo estúdio foi envolvido em todas as adaptações subsequentes, certo? O que eu acho que é até muito bom, porque deu coesão pras coisas que eles lançaram, né? Tipo, tava tudo falando a mesma língua, ao invés de ficar uma coisa super espalhada por vários estúdios, cada um com a sua estética e tudo mais. Então, assim, é legal a gente trazer também o nome desses caras, porque eles têm no catálogo deles muita coisa de qualidade, né? É, o Production Geek, ele é bem lembrado na vanguarda de usar a computação para melhorar a parte de animação. Então eles não têm medo disso. Em 95 eles já começaram a usar essa técnica também, né? Para ver com uma animação de boa qualidade, de grande qualidade. É só você ver a introdução do filme, é mais do que o necessário para demonstrar. Que introdução bonita, mano, sim. Muito cult aquela introdução. Sim, ela é reconhecível na hora. Você ouve aquele canto e você vê aquela cena, você fala Ghost in the Shell. Não tem, é muito icônico. Eles ditaram a estética do que eles viam lançar, tipo, nos 30 primeiros segundos do filme. E foi uma coisa que eles conseguiram manter nos trabalhos deles, né? Enfim, a gente um dia, eu espero que um dia nós tenhamos a chance de fazer um cast dedicado a eles, mas complicado. Bom, complicado. Olha só. Inclusive, link pro cast de Psychopass, link pro cast de Higashi no Eden e link pro primeiro Expresso Cast da série Tales, porque sim. Bom. Em 2002, saiu uma série animada do Ghost in the Shell, chamada Tandy Alone Complex, que são ações que acontecem antes desse filme de 95. Então você vê bastante foco na sessão 9, você conhece vários desses personagens da sessão 9, e algumas investigações acontecendo, e tem um foco principal também, né? São duas temporadas, né? O Stand Alone Complex, e a segunda temporada, o Stand Alone Complex Geek. Second Geek. Cada um com uma linha de investigação. A primeira temporada fala do Laufman e da segunda fala do arco do Individual Eleven. Ambas animações, elas não são muito longas, mas elas são fantásticas. Em tempo curto número de episódios, mas ambas são fantásticas. E o quesito de investigação, ele aborda... Isso que é legal. O Ghost in the Shell, ele consegue abordar sempre a questão da sociedade e a filosofia do que é ser uma sociedade, do que é ser humano. Isso é visto tanto no primeiro Standalone Complex quanto no Standalone Complex Second Geek, que as coisas ficam até um pouquinho mais pessoais para o personagem principal, mas a gente não pode falar muito por causa do spoiler. É legal a gente colocar também que foram justamente para o Standalone Complex que saíram alguns spin-offs em jogos. Pro PlayStation 2, pro PSP e para jogos mobile. Além do que, também teve um filme, uma sequência de filme pra TV, que é o Solid State Society, que foi lançado no ano de 2006. E eu tava vendo aqui que legal, o Stand Alone Complex e a segunda temporada, cada um tem 26 episódios, 2 episódios lançados a cada mês, no mesmo dia. Nossa, olha, mano. A espera pra galera. 2 episódios, no mês seguinte, outros 2 episódios. Isso durou 13 meses. E vocês... E vocês chorando porque tinham que esperar uma semana pra ver Game of Thrones, né? Vocês não sabem de nada. Nossa, eu ia chorar muito porque a gente já pegou a série terminada, assim. Eu devorei o Ghost in the Shell, os dois Standalone Complex. Se eu tivesse que esperar todo esse tempo, eu ia ficar louca. E vamos falar a verdade, o Standalone Complex é muito bom. Não é tão demais, filosófico quanto o filme de 95, mas ele é muito bom. É que o filme, as pessoas geralmente têm mais espaço pra ousar em termos de debate, acho que em filme, do que numa série muito longa. Porque sim. Assim, o filme, mesmo ele sendo muito mais curto, a gente tá falando de um filme de 1h10. Talvez ele teve mais, justamente por ele ter que ser mais conciso nas coisas, ele teve que aproveitar muito bem o tempo pra jogar todos os conceitos que tinha que jogar. Então, ele conseguiu fazer isso muito bem. E tem mais uma coisa que faz eu amar esse anime, eu acho que o Seiji também vai concordar comigo. Trilha sonora da maravilhosa Yoko Kanno. Ah, é? Nossa, sim! Tudo de bom! Gente, alguém, pelo amor de Deus, bota essa mulher numa estante e protege ela do mundo, porque... Mano! E outra coisa, Adri, música de abertura da Origa. A Origa, não. Eu tenho uma paixão pelas aberturas do Standalone Complex. O legal de eles serem colocados a Origa é que ela é naturalizada japonesa, só que ela tem ascendência russa e inglesa. Então as músicas dela são em inglês, russo e japonês. As de Ghost in the Shell são só em inglês e russo. Mas ela mistura tudo e, tipo, você colocar uma música em russo pra abrir um anime, você tem que... Você, tipo... Eu não sei, eu achei isso muito foda, cara. Eu achei isso muito... E uma letra muito boa. As letras das músicas, elas são muito boas. E o Nossa, ritmo. Inner Universe. E o ritmo também. Inclusive... Sim. E que voz que aquela mulher tinha, infelizmente. Ela morreu faz pouco tempo. A Uriga acho que morreu em 2015. Eu acho que foi. Mas assim, só pra colocar o que, que a Yoko Kanno fez também. Algumas coisinhas de nada. Cowboy Bebop, Wolf's Rain, Sakamichi no Apollon. Entre essas coisas que a gente ignora, né? E então, assim, já estamos falando, a gente tá jogando todos esses nomes pra vocês verem que foi uma obra feita pra ser grande porque tem um time muito foda envolvido, né? Então eles realmente fizeram um trabalho muito bom e fizeram, acho que fizeram justiça ao material original. Acho que a grande graça de Ghost in the Shell é mesmo quando não segue o material original à risca, porque são todas bem diferentes do mangá, elas ainda conseguem se sustentar nas próprias pernas e trazer uma obra muito importante, muito forte, muito boa pra pessoa que tá consumindo. Sim, e todas elas têm uma força de mensagem que é mantida ao longo das obras. Elas não perdem, assim, Sim. digamos, a alma da obra. Mesmo que ela mude, tem ali o núcleo Exatamente. Da obra, por assim se dizer. Com pouquíssimas exceções. Mas, Sim. no geral, é isso que dá um impacto. O núcleo da obra tá ali e o núcleo da obra em si já é muito, muito forte. Então isso já torna uhum. qualquer coisa baseada nela muito forte. Desde que bem feito. Uhum. Exatamente como a gente falou agora há pouco. Por ter sido mesmo estúdio, por ter sido uma equipe próxima, eles conseguiram manter a coesão no que eles fizeram. E outra, pensa, mantendo o mesmo estúdio, obras de 95 a 2015, a gente tá falando de 20 anos. Então, assim, é muito legal a gente perceber que realmente foi uma coisa feita com carinho. Sim, e sabiam como... Sabiam como manejar a obra também. O mais importante de tudo. Em 2004, inclusive, nós tivemos um segundo filme, que é a sequência direta do filme de 95, que é o Ghost in the Shell Innocence. Que, apesar de eu pessoalmente considerar que ele não foi tão grandioso quanto o de 95, ele também é um filme muito bom. Ele só é estranho, né? Em CG totalmente... Então... É. E a sequência de animação em CG não tá muito legal. Tem isso também. A gente tá falando... O começo dos anos 2000, o pessoal tava acertando muita coisa com CG, mas também tava errando na mesma medida ou até mais. O começo dos anos 2000 foi muito esquisito nesse ponto. Ah, foi. O Innocence, ele... Como eu disse, ele é uma sequência direta do primeiro filme. Ele é baseado mais ou menos em um dos capítulos do mangá, que é o Robot Rondo. Mas pegando umas coisas e outros elementos de outros capítulos. E que parte também um pouco da... Traz de volta a discussão sobre humanidade ou falta de humanidade e por aí vai. E, ao mesmo tempo, coloca a Seção 9 pra investigar um determinado crime. A gente vai ter uma chance de falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. Mas falando de um assunto que é recorrente, que é de pessoas que hackeiam outras pessoas. No caso, literalmente. Como eu disse, ele é muito bom. Ele traz tem um peso de referências bem grande também. Mas ele não tá no mesmo nível do filme de 95. Por motivos vários. Vou até deixar um pouco na mesa pra vocês dizerem o que deu certo, o que deu errado e o que poderia ter sido o Innocence, mas eu pessoalmente acho um filme excelente. Não, assim, a história até ok, de boa, né? Ainda mais que foca em outros personagens, sem ser a Motoko, né? Pega agora o Batô e o Togusa. Beleza, foco nesses dois caras, investigando um caso bem grande até. Então, pela história, filosofia, discussão cibernética, beleza, pela questão de morte e investigação policial, eu acho que ele tá direitinho. Eu já falei, mas eu já critiquei ele. O problema dele, quando você vai querer ver ele, é o CG que é muito ruimzinho. Ele é totalmente feito em computação gráfica. E ele não tá bom. Então, se fizesse de animação tradicional, seria muito bom, na minha opinião. Esse seria um filme que talvez mereceria um remake ou um remaster. É, sim. Não sei. Sim, certamente. E também tem outra coisa, né? O primeiro foi muito groundbreaking. E aí acaba também Sim. tirando um pouco o spotlight do segundo. Tem essa questão também. O primeiro é fantástico, simplesmente. Não dá pra... Tanto na questão de filosófica, quanto questão de imagem, de simbolismo escondido ao longo... Tipo, você pode ver simbolismo até na cena que você não espera ver um simbolismo. E talvez eu fale Sim. disso mais Sim. em detalhe depois. E é difícil você conseguir... bater isso, entende? Eu acho que também tem isso. É uma coisa muito comum de obras serem vítimas do próprio hype, né? A gente já viu isso acontecer mais de uma vez. Então, pode ter sido isso em parte também, né? Mas assim, é uma série de problemas que eu acho que também não diminuem a importância dele pra história da franquia e pro cinema de animação, pra história do cinema de animação como um todo, né? Acontece, não dá pra ser tudo tão perfeito assim, a gente queria que fosse. Seguindo a sequência, né, depois disso, a Adri já falou, saiu o filme do Ghost in the Shell Standalone Complex, o Solid State Society, ele saiu em 2006, ele acontece depois da segunda temporada do Ghost in the Shell Standalone Complex, Second Gig, então ele é importante, porque ele é um link direto entre o que acontece no final da segunda temporada e o filme de 95, aparece o Puppet Master, ele já está sendo citado ali, então fiquem de olho nesse filme, interessante, e depois disso, nesse longa espera, além de ter saído alguns jogos também, né, saiu em 2003 uma nova animação, o Ghost in the Shell 2013. Uma nova animação, Ghost in the Shell Arisen, que são uma sequência de 4 ovas, que foi recompilada em 2015 numa série de TV com 10 episódios, cada ova dividida em 2 partes, 2 episódios, e além disso um novo arco, 2 novos episódios adicionais, então totalizando 10 episódios. Que o Ghost in the Shell Arisen mostra a origem ainda mais antes do Standalone Complex. Na teoria, né? Então, você vê a sessão 9 começando a se conhecer, eles se conhecendo as pessoas, e eles juntando e formando a sessão 9. E você vê uma Motoko mais jovem. A ideia é essa. Alguns personagens também um pouco mais jovens também, né? O ator continua um tiozão por motivos óbvios. Ah, sim, né? Mudou um pouco o design de alguns. A da Motoko mudou drasticamente o design. Tem algumas recontagens de algumas coisas que já foram apresentadas no Standard Complex. Não faz sentido que estão no Arise. Ele é um anime ok. Se você ignorar algumas coisas no Standard Alone Complex, já foram contadas na linha de tempo... Agora, se você tentar encaixar isso na linha de tempo mesmo, que já foi contada, dá problema. Dá uma confusão, dá uma dor de cabeça. Boa sorte. Mas, assim, ele é ok. Eu já assisti alguns do Arise. Assim, a ideia foi legal. Tentar mostrar como surgiu a Sessão 9, como todo mundo se conheceu. Inclusive, tinha uma rivalidade entre o Batou e a Motoko. Essa rivalidade que afinal continuou eternamente. Mas... Sim. A ideia foi boa. Digamos que a execução nem tanto. Mas será que não é também, em parte, por ter sido um OVA, poderia ter sido uma mídia diferente, poderia ter mostrado essa história de um jeito melhor? Eu acho que sim, sinceramente, porque a ideia é muito legal, tipo, eu lembro muito bem da cena em que a Motoko encontra pela primeira vez o Aramaki, a hora que ela encontra o Batou, os dois já brigam e cara, é bem legal esse pedaço do Horizon. Eu acho que se fosse executado, como você falou, num tipo de mídia diferente, teria sido bem legal. O problema é que às vezes essas coisas de prequel tem aquela coisa de contradição. Às vezes até mesmo sequel tem alguns probleminhas de contradição, é difícil não acontecer. Eu digo, se você quiser, assista, porque vale a pena mesmo assim. Mas o Prime do Prime é o filme de 95 e o Standalone Complex e o mangá. Eu diria que esses são os Prime do Prime. E eles tiveram a chance, a gente tava falando do Standalone Complex, eu tô olhando um pouco aqui sobre um jogo que eu tinha muita curiosidade, que é o MMO deles, né? Force Assault Online. Que foi tão bem sucedido, mas tão bem sucedido, que ele foi lançado na Steam em 2017 e ele já tá previsto pra ser encerrado em dezembro. Ele foi lançado na Coreia do Sul em 2011, só que assim, mudaram um monte de coisa, apesar de trazer vários elementos da série, como a camuflagem termóptica, as armaduras, você poder customizar seu jogador, poder customizar os seus robôs. Só que, como a gente sabe que fazer o MMO, a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo, esse foi um dos que infelizmente deu errado. Então, assim que ele saiu do Early Access, a player base dele já foi caindo, tanto é que no Japão ele vai ser encerrado em 29 de novembro de 2017 e no resto do mundo vai ser em 6 de dezembro. Então, tipo, a vida dele foi muito curta, a vida dele fora do Japão, na Steam, foi muito curta. É um jogo super mal avaliado, é um jogo super mal otimizado, que algumas pessoas dizem. Então, assim, segue o baile. Foi um dos erros que eles cometeram, que transformaram uma obra muito grande num FPS genérico. É, não é uma coisa que se passa. Nada devia ser transformado em um FPS genérico. Nada. Mas tudo bem. Em 2015 saiu o filme do Ghost in the Shell Arisen, que é chamado Ghost in the Shell The New Movie, que eu não me lembro, eu não prestei atenção nesse filme. Eu confesso. O Arisen, assim, eu achei, ok, legal, aí saiu o filme, é, ok, tá. Ele se passa em 2027, né, tipo, mostrando o desenvolvimento dos ciborgues, os corpos prostéticos e tudo mais. E é isso, sabe, tipo, mostrando um pouco mais do passado, o sempre. Mas também não ficou marcado como uma das grandes obras da franquia. Da franquia, né? Mas tem a Maya Sakamoto dublando a Major, então... Pelo menos isso. Algo de bom veio daí. Inclusive, ela canta o tema do Arise. Olha que legal. É, né? E as adaptações que valem a pena falar encerram aí. A gente teve uma outra, mas não vale a pena falar, não, né? Não. Filme live. A gente não fala do que aconteceu em 2016. Isso não existe. Live action, não. Não existiu. Que live action? Não existiu isso. Do que você tá falando? Eu não tô sabendo disso. A minha tristeza é que eu gosto tanto da Scarlett Johansson. Por que que ela se prestou esse papel? Dinheiro, cara? Dinheiro. Por dinheiro, né? Assim, eu não, eu entendo, eu sei a resposta, mas sabe quando ainda assim dói? Ai, ai, tudo bem. Bem, Ana, por favor. Isso, o título Ghost in the Shell vem da ideia do fantasma da máquina. Se você já assistiu, por exemplo, O Robô, ou leu algumas das obras do Isaac Asimov, provavelmente você já ouviu falar sobre isso. O fantasma da máquina seria a ideia de que uma máquina, alguma inteligência artificial criada pelo ser humano, seria capaz de conseguir criar uma consciência própria a partir dos dados e dos comportamentos da máquina em si. Então seria como se a máquina criasse uma alma presa dentro de uma máquina, mas não é só isso. Como os personagens principais da história são androides na sua maior parte, então o que aconteceu? Eles têm os seus corpos humanos substituídos por corpos robóticos. Muitas vezes há a questão deles duvidarem da existência da própria alma deles, porque tecnicamente eles também são uma alma presa numa máquina e eles não sabem até que ponto aquilo é deles ou aquilo é gerado. Esse é um dos questionamentos principais da personagem principal, da Major Motoko Kusanagi. Então, tem esses dois sentidos que são vistos ao longo da série. Tanto a máquina, a inteligência artificial, criando uma própria alma, quanto a questão da nossa alma estar presa a alguma coisa e a gente não saber de onde ela vem, se ela pode continuar. O que faz daquela alma uma coisa individual, mesmo que ela esteja presa numa concha, seja ela mecânica ou de carne e osso, digamos assim. E mais do que isso, eu acho que quando a gente traz para um setting cyberpunk, que nós estamos falando de robôs, estamos falando de inteligências artificiais, também tem aquela pergunta: o que diferencia, de fato, que define uma certa inteligência como humana e uma certa inteligência como artificial? É a capacidade de fazer decisões baseadas em moral? Mas você não pode programar um robô para fazer isso? É a capacidade de ter sonhos? Você não pode... Talvez esses sonhos podem ser programados dentro de uma pessoa? Você pode programar um robô para ter esses sonhos? Posso? O que define... Claro. Posso fazer uma adenda? Eu acho que o que resume bem o que você está querendo dizer é uma cena do filme de 95, quando um dos criadores do Puppet Master vira para ele e fala assim: você é uma inteligência artificial, como você pode dizer que você existe, que você tem alma? E aí o Puppet Master vira pro cara e fala assim: e você? Que prova você tem da sua existência? Que você está clamando que tem? Exato! Em 1967 saiu um livro de um autor... de um psicólogo chamado Arthur Koestler, como fala o nome desse cara, eu não sei, que é justamente com esse nome, The Ghost in the Machine, o fantasma na máquina. Que ele traz um pouco da ideia cartesiana de penso, logo existo. Mas e se a máquina pensa? Ela existe no sentido filosófico também? E o que define a máquina estar pensando ou não? Aí entra nessa pira de como você pode saber se você não é uma máquina, de certa forma? Como é que você pode saber se aqueles pensamentos são mesmo seus? Que prova você tem que você existe? Você diz que você existe. Exato. Eu digo que eu existo, mas exato. Quem disse que a gente existe? Isso, se a gente, assim, se penso logo existo, então a existência aqui a gente não tá falando simplesmente existência humana. Porque a gente tem estruturas que pensam também. Nós programamos estruturas para pensarem. Inteligência artificial nada mais é do que isso. Você programar uma determinada máquina para pensar. Só que pensar no sentido... A princípio pode ser pensar na forma mais rápida de cumprir uma determinada tarefa. Isso é pensar? Talvez. E se você aumenta a complexidade das tarefas que essa máquina pode realizar? Ou das decisões que ela tem que tomar? A partir de que momento pensar deixa de ser mecânico? E a partir de qual momento ele passa a ser de realmente penso logo existo? Passa a ser uma coisa, uma característica humana. Isso também é... E é uma pergunta isso também é uma... que tá sempre presente. É uma coisa, né? Que mostra no filme de 95 também, nessa mesma cena do Puppet Master, ele fala, eu penso, eu existo, eu tenho lógica, eu tenho direito de me defender, eu tenho direito de fazer o que eu quiser. Eu não sou propriedade de vocês, como vocês não são propriedade de ninguém. Eu surgi, eu nasci no meio do mar de informações, eu existo. Então, é aí que tem a coisa. Some esse limite. Sobre o que é uma consciência humana, o que é uma máquina. Se a máquina pensa, a gente também pensa. Quer dizer, seria uma pessoa também. Então, esse limite, sim, é totalmente quebrado naquela opinião. A melhor cena pra ilustrar isso. Eu gostei do filme, que assim, da primeira vez que eu vi, me chamou muita atenção o fato dele ter sido um filme tão curto. Tipo, todo mundo fala... Quando a gente vai assistir hoje em dia, o culto ao filme vem antes do filme. O pessoal fala assim, nossa, que filme foda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A gente sabe que ele foi referência pra um monte de coisa. Então assim, a gente vai esperando muita coisa dele, né? Aí a gente vai olhar o filme 1h10, 1h15 por aí. Pensa assim, ué, como assim? Um filme desse comprimento vai trazer tudo isso mesmo? E traz. Porque é natural. E porque, na verdade, ele nada mais faz do que colocar na mesa um monte de questionamentos que a nossa sociedade meio que já tá colocando na nossa frente. Detalhe, o filme é de 95. Ele é de 95, mas agora em 2017, que a gente tá vendo um crescimento cada vez maior das inteligências artificiais, nós estamos assistindo o surgimento das inteligências artificiais com força. Agora ele tá muito mais atual. E são, assim, são perguntas que realmente perturbam. Porque a gente não tem as respostas para elas. E talvez a gente nunca tenha. Mas talvez uma máquina um dia chegue numa conclusão pra ela. Talvez se a máquina tiver essa resposta, ela vai ter adquirido o status de ser humano pensante, não é? Certamente. Deixa aí pra vocês. E, na minha opinião, vai chegar um dia que não vai ter como você falar você é uma máquina, você não obedece. Não. Vai chegar um dia que o status de máquina e ser humano talvez seja o mesmo. Por causa dessa capacidade de pensar, por causa dessa capacidade de chegar a uma lógica, há uma filosofia própria. E isso está cada vez mais próximo da gente, se for pensar. Uma coisa que a gente não pensava muitos anos atrás está ficando cada vez mais real, como o André disse. Hoje em dia a gente tem máquinas capazes de fazer coisas assim, que o ser humano só sonha em fazer. E cada vez mais as máquinas estão sendo capazes de aprender de maneiras diferentes do que elas aprendiam antigamente e desenvolver suas próprias maneiras de resolver as coisas. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um caso de uma inteligência artificial que foi criada lá, que foi pela Microsoft, para responder os replies no Twitter, eu acho que foi. E a coisa virou... Nossa, sim, eu lembro dessa história! E virou uma avalanche, e tiveram que deletar ela em um dia. Por causa das coisas que as pessoas escreveram, ela virou uma megalomaníaca. Basicamente. Ela virou uma nazista ninfomaníaca. Sério, sim. Tipo, virou um negócio assustador. Assim, só você ver os bots que estão sendo utilizados hoje em dia, eles estão aprendendo cada vez mais com a gente. Seja os de redes sociais, seja os robôs mesmo. Então, assim, isso. O futuro de Ghost in the Shell não é um futuro muito distante. Eu acredito que o que a gente vê nessa história não vai demorar tanto assim pra ser real, sabe? É um futuro plausível demais pra demorar pra ser real. Exatamente. Eu acho. Isso me assusta, sendo bem sincera. Eu também. Eu também me assusto demais. falando, a gente tá falando, a gente tá brisando sobre a filosofia da série, mas a gente mencionou algumas coisas do plot, mas vamos falar, dar uma sinopse geral do que é a série. A história acontece no Japão, né? Depois de um grande período de guerra entre os países, em que a cyberlitização das pessoas, ou seja, incremento da população através da implantação de órgãos cibernéticos, ou troca geral do corpo para um corpo cibernético, ou seja, a pessoa transfere literalmente o cérebro para um corpo cibernético, está cada vez mais comum esse processo todo. Então, cada vez mais crimes cibernéticos, inclusive a nível nacional e internacional, estão crescendo. E dentro do governo do Japão, existem várias seções, cada uma responsável por lidar com um tipo de crime. Tem uma seção específica que é a seção 9. A seção 9 é a seção que lida com os crimes mais sujos. Basicamente, ela é a seção que executa as operações que as outras seções não poderiam executar. E é aí que é o grupo que a gente está acompanhando. É o grupo criado pelo Aramaki. Não lembro o primeiro nome dele, eu lembro de Aramaki. É um grupo bem pequeno e liderado pela Major Motoko Kusanagi. A Major, ela é a líder de todas as operações do Aramaki. E ela é... Assim, ela literalmente sabe fazer praticamente tudo. Manejo de armas, pode contar com ela. Hackear qualquer coisa, pode contar com ela. Bater nos caras maus, pode contar com ela. Ser filosófica, especialmente pode contar pra isso. Com ela. Basicamente... E tudo isso invisível e sendo diva. Amo, sou. Melhor protagonista. E ela é extremamente respeitada por todos os outros membros da Seção 9. Como eu falei, é uma seção pequena. Alguns dos membros incluem o Dobrogon, que ele é um membro que a Motoko quer manter justamente por ele ser diferente do resto do grupo, que é uma filosofia dela. É extremamente importante que alguém pense diferente do resto do grupo, até porque ele não tem cibernetização e ele é teimoso que nem uma porta e não usa nenhuma das armas mais novas, por exemplo, para executar, mas ele é um detetive ótimo. Ele pensa muito rápido. Tem o Batô, que ao mesmo tempo que ele é o melhor amigo da Major, ele também é o maior rival da Major. Inclusive no mangá tem várias partes muito boas que ela hackeia ele, faz ele se socar quando ele deixa ela brava. Sim! É. Aliás, eu acho que isso é a melhor coisa. A gente às vezes não vê uma coisa na internet que a gente sonha com um Jin que vai poder apertar um botão e vai sair uma mão da tela pra enfiar uma porrada na cara da pessoa? Nessa sociedade já existe essa possibilidade, só que é mais legal ainda, a pessoa se bate. É maravilhoso! É, esses pedaços. Por que isso não é uma realidade ainda? Hilários, eu amei. Tipo, ele mereceu todo o soco que ele se deu. Todo mundo que tipo, ela fez esse alto bater mereceu o que levou. Muito. E ele também, né? É muito inteligente, tem bastante, sabe, motivação, sabe manejar muitas coisas. E tem a parte do grupo, esses são, digamos assim, os três com maior destaque assim, do grupo, não seria, André? Mais ou menos, o Batô, a Tokusa e a Major. Tem também os outros membros do grupo, tem o Sniper, tem o cara que é responsável por recolher informações. Então, basicamente, o que eles fazem é, com todas as habilidades exclusivas de cada um desses membros, que não é um grupo muito grande, eles descobrem qual é o foco da situação que eles estão investigando e, então, executam a ordem para conseguir capturar a pessoa. E, geralmente, eles acabam sempre com um crime cibernético de larga escala na mão deles. Coisa que, assim, de nível nacional e internacional, que vai não só afetar o país, como seria possível afetar o resto do mundo. Então, eles sempre acabam encontrando alguma coisa de porte grande. E aí, eles sempre acabam no radar dos peixes grandes dos governos, digamos assim. E por aí vai. E no meio de tudo isso, dessas investigações, sempre tem as questões de que, às vezes, o que eles estão investigando, não necessariamente vem aquela coisa da parte cinza, né? Daquilo que não é nem ruim, nem bom. As maioria das investigações deles acabam levando a uma situação que eles pensam que a gente tá fazendo tá realmente certo ou a gente tá fazendo a coisa errada. E às vezes eles descobrem que eles têm que ajudar a pessoa que estão investigando no fim da conta. Então é uma coisa que vai virando uma bola de neve. Parece que começa pequeno só com algumas investigações e sempre acaba escavando coisas maiores e piores e no meio de tudo isso levantando questões, tanto entre eles quanto questões que eles levantam pro leitor. E como a Adri diz, o mangá tem mais nota de rodapé que qualquer coisa. Então, o autor sabe o que ele tá querendo expor ali. E ele sabe por que ele tá querendo expor aquilo e por que ele tá usando aquilo. E isso é genial. Vamos dizer assim, pra quem nunca leu o mangá do Ghost in the Shell, se prepare, porque tem muito balão de fala e tem muita nota de rodapé. Ou seja, nossa, você vai ler muito, muito, muito. E é muito por página, os quadrinhos de ação e tal, beleza? Aquela coisa bem simples, pequena até, não muito tão caprichada. E um balão gigante com um monte de fala. Caramba, o mangaka, ele pesquisou muito, mas muito, essa parte de cibernética, essa parte de filosofia, essa parte de discussão, de política, nossa, o cara tem um conhecimento de geopolítica fodido. Fantástico. E assim, sim. E o mangá, ele tem uma evolução, no começo são aquelas coisas meio bobinhas que estão acontecendo, personagens fazendo muitas ações de humor, você até se assusta. Ué, mas aquele filme de 95 não era tão sério, com a personagem mega séria? Então, o mangá é mais engraçado. O mangá é mais engraçado. A Motoko, ela manda um foda-se pra um monte de personagem. Não, você não me pagou, não vou fazer nada desse negócio, não. Tá doido. E ela aí, humor, cheio de deboche, zoando o Aramaki. E a história depois vai centralizando, ficando um pouco mais sério. A Motoko ficando mais séria, à medida que você vai vendo as histórias. Mais notas de rodapé aumentando pra caramba. Aí chega num ponto que, assim, é esse mais ou menos. Menos esse gosto de deixar o que eu tô vendo na animação. Aí sim, curioso. Então, é aquele choque, é aquela coisa. Mas o Ghost in the Shell, o do mangá, já tem a essência do que a gente vai ver. Toda aquela parte de questão de robótica, ele já apresenta o Ghost, né? O que, que é o Ghost? A consciência individual, né? Que seria diferenciar o ser humano da máquina, do robô. A mente, a alma, alguma coisa assim. Que você pode até discutir que se a máquina também ela tem um ghost também, então ela acaba sendo o ser vivo ou não, né? E como algumas regras desse mundo, por exemplo, a duplicação do ghost, eles dizem que é praticamente impossível. Você pode até fazer a cópia, mas ela vai ser sempre inferior à versão original, né? Por quê? Porque a sua consciência ela é original, sempre. Então não adianta fazer uma cópia porque ela vai ter uma perda. Então o que diferencia o ser humano individualmente? É a sua consciência, a sua própria experiência, a sua própria vida, a sua própria forma de crescimento, curiosidade e tal, e você vai ter a sua formação da sua consciência. É isso que vai te diferenciar do robô, da máquina, nesse ponto, né? Então você vê muito essa questão de evolução, questão de máquinas, essa troca de partes do corpo por partes cibernéticas. É uma vantagem? É uma desvantagem? A evolução do mundo necessita mesmo dessa troca e você vê qual é o limite? Que limite. Por exemplo, como eu falei na minha apresentação, uma das coisas que define o Ghost in the Shell é uma coisa chamada o paradoxo de Teseu. O Teseu é o herói grego que matou o Minotauro, né? Bem conhecido. E esse aqui, o paradoxo de Teseu, é um estudo filosófico de antigo, né? Que diz assim: o Teseu estava no seu navio, numa grande viagem, de volta, demorou vários anos, 50 anos, por exemplo, e ao longo da viagem tem uma peça defeituosa no navio e ele vai trocando as peças ao pouco, né? Chega ao final da viagem, ele trocou todas as peças desse navio. E a pergunta é: esse navio ainda vai ser o mesmo ou vai ser um novo navio? Ué, mas não foi feito, tava com as mesmas pessoas? Não tava cumprindo o mesmo objetivo? A sua casca nos mudou a casca, mas a parte interna tá ali, a sua bagagem, a sua motivação, as pessoas que tá carregando. Então, a que ponto você faz toda essa troca cibernética e você pode se considerar um humano? Então tem essa discussão grande também que você faz. Você pode jogar tudo fora para uma melhoria do seu corpo e você ainda pode se chamar um humano? E quando exatamente, todas as trocas, você ainda pode sofrer ataques de hacks? Seu corpo pode ser mudado, sua consciência é afetada, suas decisões são afetadas também. E você vê isso nos filmes e nas séries, né? O Puppet Master, que faz esse controle, porque as pessoas estão muito cibernetizadas, com muitas trocas. O Laugh Man também faz esse controle no Standalone Complex, e por aí vai. Um exemplo disso do filme de 95 é a cena do cara que, basicamente, o Puppet Master estava controlando o cara, e ele, basicamente, ele enfiou na cabeça do cara que ele tinha uma esposa e uma filha. E ele tava fazendo as coisas que o Puppet Master queria sem perceber, com o pretexto de estar investigando a esposa e a filha. E no fim, ele não tinha esposa nem filha, todas as memórias dele foram alteradas pelo Puppet Master. E os caras da polícia dizem que ele não teria como recuperar totalmente a memória dele como era antigamente. Então, basicamente, por ele ter se cyberizado, o Puppet Master entrou nele e enfiou memórias na cabeça dele que ele não tinha. Como ele poderia muito bem ter tirado memória, poderia ter feito qualquer coisa com qualquer pessoa. Então, sim, tá todo mundo ligado numa rede. Quando você se torna uma máquina, quando você se torna um computador, por assim dizer, você passa a ser controlado pelas regras que controlam aquela máquina. Se você tem um computador, em teoria, você pode alterar qualquer arquivo dele, que pode ou não ter consequências boas ou ruins. Você pode editar um arquivo dele que faça ele funcionar melhor, ou você pode editar um arquivo dele que não deixa ele funcionar mais. E por ser um computador, outras pessoas com conhecimento e ferramentas para isso podem acessar ele, podem hackear ele. Então, assim, você se coloca de propósito seguindo essas mesmas regras. É complicado. E considerando tudo isso, como você pode dizer que você é você mesmo? Como não dizer que aquilo não foi alterado do que você já tinha? Como você pode saber que você é você mesmo? Quem era você no começo da conversa? Pra começo de conversa. O que define você como você? É a grande pergunta. O que define você como você? Que é a sua pessoa, que é o seu indivíduo. Que é uma coisa que nós, que somos 100% orgânicos, já nos perguntamos. Aliás, 100% orgânicos não. Há um tempo atrás, em alguma aula minha, que eu não me lembro qual era, a gente começou a pirar um pouco sobre um conceito que eu achei assustador, pra dizer o mínimo. Que é sobre como nós já somos, de certa forma, ciborgues. O que é um ciborgue, afinal? Um ciborgue é justamente essa pessoa que tem partes de si que são transformadas que são trocadas por máquinas, que são trocadas por equipamentos. Mas aí você para e pensa, nós já temos isso. Não tô nem falando, eu tenho um braço mecânico. Não, não é isso. Rede social. Mas nós... Fone de ouvido. Sim, nós já temos. Baixar dados. Sim, os nossos sentidos já são ampliados, o nosso escopo de ação no mundo já é ampliado por tecnologia, por máquinas. Certo? Eu não sei vocês, mas eu tô sempre com o meu celular. Uhum. Ele virou quase uma extensão de mim em alguns aspectos. Então, assim, nós já começamos essa maquinização, se a gente quer colocar de um jeito bosta desses. A gente já tá nesse processo. Então, já é uma pergunta que a gente meio que faz. Qual que é o sentido disso? Qual que é o impacto de fato que isso vai causar? Quando essa dependência que nós temos em cima da tecnologia, tem gente que, né, não consegue dormir porque tem que ficar olhando no celular a cada 5 minutos. Sim. Qualquer... Sim. Entendeu? Exatamente. Gente, malditas notificações. Gente, pede pra pesquisar qualquer coisa sem o Google. Pesquise qualquer coisa sem o Google. Vocês dois devem saber disso melhor do que eu até nesse ponto. A Ana no mestrado agora, o Sage terminou o doutorado tem um tempo. Como vocês fariam se vocês não tivessem a internet como uma ferramenta pra procurar as coisas pra vocês? Olha, você tem que pensar antigamente, porque você tinha que ler muito mais livros, não tinha acesso à internet. Sim. E pra você guardar suas informações, suas folhas de resumo, suas folhas de dados, de referências na máquina, escreve na máquina de escrever, cadastra, fazer, põe um mural planilha, grandão, planilhas, planilha e gráfico na mão. Um mural gigante, nossa, você imprime. Eu tô botando pensando ali, ó. Resumo aqui, resumo aqui. Nas estatísticas que o pessoal tinha que fazer à mão, puta que pariu. Mas assim, mais do que isso, a minha pergunta é: vocês agora que já viveram com as facilidades que a tecnologia nos traz, se hoje acontecesse alguma coisa e vocês não tivessem meio nenhum de acessar a internet pra fazer o que vocês precisam fazer, o que que vocês fariam? Primeiro, chorar. A questão não é nem assim, eu ou a Ana, você tem que perguntar essa geração nova, o que que vocês fazem sem a internet? Eles ficam desesperados. Senta e chora, né? Já viu um acesso a um celular rapidamente, né? É praticamente o terceiro braço deles, né? É, faz parte do corpo já. Toda pessoa que tá, não tem nada pra fazer, vai acessar o celular, vai ficar mexendo, vai acessar a internet rapidinho e tal. Já viu daqueles testes que fazem assim, ó, vamos fazer um teste de resistência que tem a fazer. Todo mundo, os amigos reunidos, numa mesa, todo mundo deixa o celular na mesa. Quem pegar o primeiro celular, perdeu. Perdeu a história. O pessoal não aguenta, mundo, sabe? Não aguenta. É essa questão da geração com a internet, com a tecnologia que promove, sim. É uma questão que se vê bastante, então, na questão do Ghost in the Shell também. O quanto essa essa parte de cibernético, essa parte de pessoas com implantes cibernéticos, praticamente ou parcialmente, é benéfico para a sociedade, evolui a sociedade, mesmo tendo esses pequenos problemas, que a gente pode ter os hackers, né, os problemas do cyberterrorista, ainda assim, toda essa questão é uma vantagem para aquela sociedade e faz uma evolução, uma melhoria, né. E uma coisa que eu vi lendo algumas coisas do Ghost in the Shell, e perdão gastar meu de novo, pessoal de filosofia, minha filosofia de botequim, né? Pessoal discutindo bastante usando a dialética de Hegel, né? O Hegel, George Hegel, que é um filósofo alemão do século 18, 19, né? Ele tem uma ideia de como que funciona, como o Ghost in the Shell acaba se baseando nisso também, a dialética de Hegel. A dialética é uma forma de discurso argumentativo, né, que ela é feita para você derrubar algumas contradições e você tenta chegar a um entendimento da verdade. Então, a dialética de Hegel, no caso, ele apresenta uma tese, alguém apresenta uma antitese, você debate, e aí você pode usar, então, seguir pela linha da antitese, ou você usar a tese para dar uma melhorada, baseado na antitese, você faz uma síntese e você tem uma nova forma de pensar, uma forma melhorada de pensar. E aqui o que diz então o mecanismo de Hegel, né? Diz assim que os seres humanos, eles vão progredir, tanto individual quanto coletivo, a partir de um confronto, né? A partir de alguma coisa, de um conflito. Você tem uma força que você contradiz e vocês, no fim, acabam se juntando. Então, parece duas coisas opostas que, no fim, se você conseguir fazer essa síntese, você consegue chegar no estado de melhoria, né? Um estado de melhoria que é muito melhor do que estava anteriormente. Então, você vê que todos os tipos de avanço que a gente tem, né? Usando esse conceito da dialética, tanto usando a ciência, a arte, tecnologia, etc., você vê que tem um novo estado de interesse, né? Esse estado de interesse que a gente chama de Geist. Então, o que significa a mente, a alma, também o Ghost, também, olha só a referência. Então, você diz assim que no Ghost in the Shell, você tinha o ser humano, a parte biológica, e tinha a máquina, a parte mais mecânica. E você faz, parece duas coisas opostas, e você junta os dois. E você tem a melhoria, a grande melhoria. Então você mostra que realmente foi necessário essas duas coisas juntas, de pensamentos meio que opostos, e você tem um mundo melhor, mais evoluído, né? Então você vê bastante, por exemplo, o filme de 95 mostra um pouco isso também, alguma dessas questões entre a Motoko e o Puppet Master. Motoko, que ainda assim é uma ser humana, que ela tem um pensamento legal, apesar de que ela quer ter mais conhecimentos, mas ela tem a limitação do ser humano. E o Puppet Master, que ele, apesar dele ser autoconsciente, ele também tem os problemas dele, né? De que ele não entende alguns conceitos, não consegue fazer algumas partes básicas da vida. Sentir, se reproduzir. São duas coisas opostas. Parece que não vão dar certo, mas que se complementam. E no final, esses dois se juntam. Essa parte de junção é benéfica para os dois. E quem sabe seja uma nova evolução do ser humano também. Então você vê isso. A gente não consegue colocar mais o aspecto da evolução humana hoje em dia. A gente não consegue analisar, sob a mesma lupa que a gente analisa, a evolução de outras espécies. Nesse ponto, eu espero backup de pessoas que estão na biologia mais a sério que eu, que é o caso da Ana. Então, assim, quando a gente fala sobre evolução, não dá pra gente pensar em evolução humana nos mesmos termos de evolução biológica, porque nós não temos... Milhões de anos. A gente não tá... Sim, a gente não tá mais sob, como dizer, sob o domínio absoluto da seleção natural. Uma pressão evolutiva. A gente não tá à mercê dos elementos. Então, assim, a gente não tá à mercê dos elementos como outras espécies ainda estão. Quando a gente fala sobre evolução... A gente até tá, assim, mas... em termos. Até, mas nós temos uma habilidade, nós temos uma característica que outras espécies não têm, que é de nós moldarmos o ambiente ao invés de nos moldarmos ao ambiente, certo? Tanto é que a gente já observa a questão da evolução cultural sendo muito forte, inclusive, em alguns lugares, ela é levada em consideração quando nós estudamos a evolução biológica da espécie mesmo, a questão cultural, a questão de... criar sociedades e viver em sociedades e do impacto que viver em sociedades e sob suas regras tem, certo? Então, se a gente pensar nessa cibernetização, não, nessa cibernetização, eu fiz uma matéria de cibercultura, o professor ficava putaço quando a gente falava cibercultura, que tava misturando coisa em inglês com coisa em português. Então, essa cibernetização que a gente tá vivendo, seria isso um próximo passo pra uma evolução, talvez? A gente tá prestes a ver alguma coisa tipo Ghost in the Shell, tipo Serial Experiments Lane, tipo Psycho Pass acontecendo? Se não agora, se não daqui a 100 anos, talvez no futuro mais próximo do que a gente pode pensar? Então, se você seguisse pela dialética de Hegel, você mostraria que sim, é um passo pra evolução do ser humano, né? Agora, a que ponto, né, também? Até que ponto? É essa a grande pergunta. Até que ponto a gente pode colocar nesses termos, né? Até que ponto a gente, de fato, consegue teorizar para onde nós estamos indo? Com esse nosso apego e com essa nossa dependência cada vez maior das tecnologias, das redes e das... Aqui eu não tô nem falando de vício pelo joguinho do celular. De, tipo, tudo que a gente faz tá integrado à rede, tá integrado à nuvem. E a gente tá falando aqui de pesquisa aeroespacial, de medicina, de pesquisa geológica, de todos os níveis de ciências, né? De matemática, de física, de química. Todas as ciências estão ficando também dependentes dessa questão das redes, dessa questão da máquina e de máquinas cada vez mais inteligentes, certo? Então, a gente tá realmente prestes a chegar num limiar, eu acho, em que a gente vai ter que sentar e decidir e tentar definir por regras, não tipo, não uma coisa lá, criar regulamentos para que os robôs não matem a gente, mas de fato começar a pensar que talvez a filosofia de Descartes já não se aplique mais e que a gente precisa pensar como que nós entendemos humanidade, como que nós entendemos alma, como nós entendemos pensamento num mundo em que nós estamos ensinando as máquinas a pensar por si só, mas a gente não está considerando ao mesmo tempo que elas pensem por si só. E aonde? É muito e louco. Aonde a sociedade humana e a sociedade, digamos, da máquina vai parar no fim das contas, porque sim, isso sim. Vai acontecer. Até onde a sociedade humana vai? Porque realmente, o que a Adri falou, se der alguma explosão solar e de repente puff, todos os computadores do mundo pararem de funcionar, o caos. A espécie tal como a conhecemos, não tem como a gente imaginar que ela vá se virar de boa e se reconstruir do dia pra noite, porque mais do que usar a tecnologia como ferramenta, a sociedade tá se vendo dependente dessa tecnologia. Gosto de deixar eu mostrar isso de um lado mais extremo, mas um lado extremo, porém, completamente dentro do alcance. Sim, sempre. Sim. E aí também vê pessoas que são contra essa tecnologia, alguns, né? Sim. Ah, e aí você tem o cyberpunk também. A organização, as pessoas que vivem nesse mundo de tecnologia, algumas pessoas que são contra. É, o próprio Individual Sim. Eleven no Second Gig era um pouco disso, e contra essa situação de cibernetização e as consequências disso. Era um pouco isso. Disso também. Exato. E as ideias de lavagem cerebral também, né? Você seguir algo que não existe. Quando você reduz o que é ser humano a uma coisa que pode ser manipulada por uma máquina, você tá automaticamente se colocando nesse risco, né? E também tem o risco de criar coisas a partir do nada, como mostra no Standalone Complex, porque o Sage me corrija se eu estiver errada, porque Dica. Eu não sou especialista em filosofia, mas no fim do Standalone Complex, no fim do Standalone Complex, eles chegam à conclusão que nunca houve houve um Laughing Man, mas o Laughing Man que a gente conhece como Laughing Man não foi o primeiro Laughing Man. Ele só encontrou um e-mail que denunciava as coisas que ele quis denunciar. Então, esse fenômeno foi se espalhando e criando uma identidade a partir de uma coisa que não tinha identidade. Foi uma coisa standalone que surgiu e se espalhou, sendo cada um Laughing Man a partir de um Laughing Man que nunca existiu de verdade. Que ninguém Isso. sabe quem é. Porque o que é o tal do standalone complex? É você copiar os atos de algo que nunca existiu, o original. Então, você acha que existe o original, você vai copiando ele. Mas esse negócio nunca existiu de verdade, o original, né? E aí você tá vendo, né? Como existir também essa questão de você fazer as coisas por um interesse. A manipulação política também. A sociedade evolui e a forma de corrupção também evolui. E você tá usando a tecnologia misturada com seus próprios interesses para você chegar no seu fim sórdido, né? A tal chamada, então, manipulação política, corrupção, organização inescrupulosa, misturada a tudo a cyberterrorismo. É muito o que você vê, então, muito nessa questão de cyberpunk, a história cyberpunk. Que o Ghost in the Shell ajudou a disseminar mais ainda. Acho que o que tornou Ghost in the Shell tão marcante pra uma geração toda, na verdade, foi o fato de que são questionamentos que o advento da tecnologia já foi trazendo consigo, sabe? Quando a gente começou a tornar a informação mais rápida, e principalmente começou a tratar a informação como uma coisa tão rica, tão crucial, né? Quando a gente começou a tornar a informação a grande moeda de troca do século XXI, que eu acho que é uma das maiores sacadas do Ghost in the Shell, é ter cantado essa bola lá em 89. Que no século XXI, na primeira metade do século XXI, a grande moeda de troca, que seria a grande riqueza, não seria dinheiro, não seriam recursos naturais, não seria nada disso, seria informação. E as pessoas iriam a grandes distâncias, perigosas distâncias, muitas vezes, por informação, né? Que é o que a gente tá vendo hoje. A gente tá percebendo que informação tá se tornando uma coisa cada vez mais rica, cada vez mais perigosa e cada vez mais rápida. Então, é uma obra que, mesmo que ela tenha sido feita, tá indo pra 89, 2000, tá indo pra 30 anos. Eu tive que contar, sorry. Tá indo pra 30 anos. E ela cantou muita coisa, cantou muita bola que a gente foi ver agora. E que a gente tá teorizando pros próximos 10, 20, 30, 50 anos. Certo? Eu acho que uma outra obra que fez isso, que conseguiu enxergar longe desse jeito, que também é um dos pilares da ficção científica, só que é bem mais antiga, é Admirável Mundo Novo, que se antecipou e viu tanto à frente do seu tempo. Ghost in the Shell pode ter visto numa escala de tempo menor, menos décadas, mas ele também fez previsões muito acertadas, e justamente por serem previsões tão acertadas, eu fico com um pouco de medo do que mais vem por aí. Medo, mas ao mesmo tempo eu fico muito curiosa, porque, tipo, até onde a gente consegue ir? Quanto tempo vai levar até os robôs entrarem em colapso e matarem todo mundo? Olha lá, Exterminador do Futuro. Não sei, se fosse Exterminador do Futuro já devia ter acontecido em 97. Então, por enquanto, 20 anos atrás, então não sei. Estamos a salvo por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. É. Mas a gente não tem como saber. Follow me to a land that close the shining sea, waiting beyond the world we have known, beyond the world the dream could be, and the joy we have tasted. Falamos do Exterminador do Futuro aqui, então não é bem o tópico, mas a gente sabe também que muitas obras foram influenciadas pelo mangá, né? Tanto obras japonesas quanto obras estrangeiras, obras do círculo mainstream americano, como a gente inclusive. Falou, Matrix. Né? Matrix é um exemplo Matrix clássico. Matrix é assim, Matrix é o exemplo mais clássico e, tipo, bebeu. Não bebeu da fonte de Ghost in the Shell, enfiou a cabeça dentro da fonte, sabe? Inclusive, até aquelas letrinhas verdinhas, aquilo lá, filme de 95. Tem cenas que são muito parecidas com o Ghost in the Shell também. Exatamente, praticamente, a mesma cena do filme de 95. É o que a Adri falou, ele não bebeu, ele enfiou a cara dentro da fonte. Pois é. E trouxe uma obra muito foda, gente. Por mais que as pessoas não gostem muito do segundo e terceiro filme, eu acho Matrix tão da hora. É o primeiro que importa. Ah, para! O segundo e o terceiro são legais como também. Como filme de ação. Acabou. talvez, mas enfim. Além de Matrix, nós tivemos Eu, Robô, que é também um puta filme legal. Baseado no livro de contos do Eu, Robô, mas não tem nada a ver o livro com o filme, cara. Que quer? A gente ignora essa parte. O Inteligência Artificial do Spielberg, de 2001. Eu choro muito naquele filme. Que é muito fofo esse filme, só que é muito triste. Inclusive, o Spielberg citou que Ghost in the Shell nos filmes, uma das histórias favoritas dele. Então, assim, a gente tá falando do Steven Spielberg, né, que é um substantivo, é um adjetivo por si só. Então, assim, a gente percebe as influências no Inteligência Artificial, que apesar de ele ser bem... Ele é bem mais voltado pra, talvez, pro lado mais emocional do que pro lado mais existencial da coisa. Mas é muito bonito. É uma história de Pinóquio, só que eu mais triste do que a história do Pinóquio. Nossa, quem não? Eu também queria encontrar a fada azul. Quem não chora naquele final do Inteligência Artificial não é humano. Nossa, mano. Eu sou, e assim, eu nem sou frouxa com filme, né? É. Mas enfim, outros exemplos. Avatar, eu não assisti Avatar por motivos de birra, porque eu vou ser bem sincero, eu tenho preguiça do James Cameron, mas deixa. Então assim, quem assistiu Avatar, se puder fazer essa correlação pra mim, eu agradeço. Eu acho que a coisa principal é basicamente aquela coisa de ele ser ele ao mesmo tempo, não ser ele, como ele tá entre as duas sociedades. Eu acho que é principalmente essa questão. E também do avanço desenfreado e a destruição consequente desse avanço desenfreado. É, a maior referência mesmo é a transferência da sua mente pra um corpo, né? Um corpo artificial. No caso, o Avatar, né? Então essa é a referência, basicamente. Você troca a sua mente de um corpo a outro. Você consegue fazer isso. Então é uma referência, sim. Me gostei, deixei. Apesar de eu achar que é um Pocahontas com pessoas azuis. Mas é. Tudo bem. Mas é. Além disso, se a gente for pegar animes, tem alguns que a gente já falou que, assim, eles podem até não ter levantado e falado da influência direta que tiveram, mas que certamente tá lá. Que é o caso do já citado Psycho Pass, que é muito bom. Nós já, como a gente já falou dele, então não vamos nem perder muito tempo falando dele de novo, mas ele trabalha muito com isso também da robotização cada vez mais intensa das pessoas, certo? Da dependência que elas têm com a tecnologia, da definição de humanidade ou falta de humanidade, só que vai para um lado diferente. Um outro que eu tenho, assim, eu meio que acho que tem uma, que bebeu um pouco muito da fonte, é o Serial Experiment Lane, que é um anime que eu ainda tô devendo reassistir, porque eu vi, eu era muito nova, não entendi nada, achei uma bosta na época, e agora analisando ele é muito bom naquilo que ele se propõe. É pesado, né? Discussão filosófica pesada, difícil de entender. Demais. Então, eu assisti numa época que eu não entendi foi nada, então é complicado. E por fim, mais um anime que eu ainda tô, assim, também não sei se é uma coisa oficial, mas você percebe que tem um pezinho lá, sim, é o Ergo Proxy. Nossa. Inclusive, pela questão da discussão filosófica de penso logo existo, mas se eu sou uma máquina eu penso de verdade ou não. O Ergo Proxy é de 2006 e a capa parece a Emily do Evanescence. É um cyberpunk, então se você pegar várias obras, ainda mais animes, cyberpunks, a referência vai ter sim. Que ser... Uma delas é o Ghost in the Shell. Não tem jeito. Quando você fala de sim, animação sempre. Cyberpunk, as duas referências pra mim é o Ghost in the Shell e Akira. Ponto, né? Eu acho que é isso, né? Uhum. E aí que também você vai foram ver... Também foram as duas animações que meio que consolidaram a indústria da animação japonesa também. É, então... Fora do Japão. Não é o sim, primeiro, sim, talvez é. Não o mais, assim, histórico, mas é um ponto, um grande marco na história da animação. Sim. Em relação a isso, sim. Cyberpunk, é o futuro. Eu acho que, no caso do Cyberpunk, acho que Ghost in the Shell e Akira estão pra animação do mesmo jeito que o Blade Runner tá pra cinema, né? A gente pode pôr um pouco nesse pé da importância da influência deles pro gênero, pra estética dali em diante. É, assim, né? Como na literatura tem o Neuromancer e o Robô Sonho com Ovelhas Elétricas. Sim. Que esse daí virou o Blade Runner. Que esse virou o Blade Runner. Então, assim, nós temos... muitas referências e que eu acho que prestam homenagens muito, muito bem feitas. E é uma mostra que, desde os primórdios, a gente tá, quando a gente fala de robôs, quando a gente fala de autômatos, a gente não tá falando de uma coisa atual também. A gente tá dando esses exemplos do cyberpunk, do futurismo, muitas vezes um futurismo distópico, mas a ideia dos robôs, a ideia dos autômatos tá na nossa mente desde a antiguidade. Desde os golems da... É, eu ia falar dos golems. Da mitologia judaica. Porque... Desde os homúnculos. Os golems... Frankenstein. Os golems, se você for pensar, eles são autômatos. Porque eles foram criados pelo propósito sim. Único de fazer os trabalhos no lugar dos caras. Mas o que aconteceu? Chegou exato. Um ponto que eles falaram, não, estão abusando da gente, a gente não quer trabalhar mais, a gente vai matar vocês. Aí eles tiveram que destruir os golems antes que eles fossem mortos pelos golems. Então aí já tem essa ideia de que essas criaturas criaram um senso de eu próprio, de desejo, de eu gosto, eu não gosto. E isso foi há milhares de anos atrás. Exato. Tem um outro exemplo da mitologia, Talos de Creta. Que na mitologia é um homem de bronze que rondava a ilha de Creta, ele era quase invulnerável, e a função dele era jogar pedras nos barcos que se aproximassem para que eles não chegassem a atracar e atacar a ilha. E ele tinha só um ponto fraco que ficava no fundo da perna, e algumas teorias dizem que ele foi assassinado por uma flecha Sendo encantada. Ou outras, a maior parte delas, diz que a chave da derrota do Talos foi uma mágica da bruxa Medeia, que levou ele à loucura com falsas visões de imortalidade se ele tirasse essa peça, se ele expusesse esse ponto fraco que ele tinha. E uma vez que esse gigante de bronze morreu, a Ilha pôde ser atacada. Então, assim, os robôs, os autômatos, as máquinas que são humanas, mas ao mesmo tempo não são, são parte da nossa mitologia, são parte da nossa história. Inclusive, mais uma recomendação que não vai ficar pra agora. O Princípio de Talos virou um jogo também. Pra quem tiver interesse, existe um jogo chamado The Talos Principle, que bate em tudo isso que a gente falou no cast inteiro, de um jeito muito legal. Aqui foi menos de Ghost in the Shell, mas foi mais sobre toda a mitologia por trás dele. Mitologia mesmo, porque a gente tá falando de questões que são muito inerentes à espécie humana desde os seus primórdios. Debater a humanidade, debater o que define a humanidade e debater os limites dessa humanidade. Pois é. Eu gosto de falar assim, então, vocês, queridos ouvintes, vocês querem algo assim mais profundo, inteligente, filosófico? Tem tudo isso no Ghost in the Shell, principalmente do filme de 95. Esse sim é o grande diferencial de tudo. Tem o mangá também, as referências, sim, né? Com muita ação, política, sim, algumas filosofias, mas o foco acaba sendo um pouco mais o entretenimento, no fim das contas, né? Quem quiser o mangá, uma dica. O mangá foi lançado no Brasil na Comic Con XP de 2016, foi anunciado. Ele tá completo pela JBC, tá saindo uma encadernação única. Apesar de ele ser um pouco difícil de manejar por ele ser... Sim. Ele é muito grande e ele é muito mole, mas a encadernação tem esses problemas, mas em compensação, a tradução tá excelente, todas as notas foram traduzidas, teve um cuidado grande em manter a história fiel à sua original, então assim, o que vocês têm na mão é exatamente aquilo que o autor criou, que assim, não foi feita uma tradução bem feita, o único problema é que a encadernação não fez muito jus, mas a capa tá linda, tem uma sobrecapa foda pra caramba, então assim, pra quem gosta de colecionar, o mangá, a edição da JBC, vale muito a pena. Isso. E a edição completa. Só que ele é um puta calhamaço, então acha o espaço na sua estante, porque vai precisar. E a experiência em si vale muito a pena, porque ela é uma experiência, sim, que te faz pensar, se questionar, questionar o que tá ao seu redor, além de ser uma experiência tanto com bastante filosofia, com a medida certa entre filosofia, humor, ação. Assim, é um pacotinho que tem tudo de bom. É, por isso, se alguém te disser... Sim. O Ghost in the Shell é tudo isso, principalmente o filme de 95, você fala, é sim, pode ter certeza, é sim, coisa que não tem naquele filme, né, tipo, é. Não, gente, não, isso nossa, não existe, do que você assim, tá falando. Ok, filme. Ok. Ia ser tão bom se existisse um filme live action, né, gente? Que pena que isso é nunca aconteceu. Que nem aconteceu. O anime de Tsukihime, também não existe mesmo. Nossa, gente, não, eu acho que o Tsukihime ainda conseguiu ser pior, mas deixa isso pra lá. Inclusive, beijo, Tono, se você estiver nos escutando. Eu tenho... Sempre que falam de Tsukihime, eu lembro de você. Mas tudo bem. Eu acho que dá, sim, pra encerrar aqui, né, gente? Eu acho que o mais importante desse anime é deixar um espacinho pros leitores e pro caso, pros ouvintes, pra eles pararem e pensarem um pouquinho sobre o que eles acabaram de ler e de escutar. Mas, assim, eu quero ouvir de vocês. O que, que vocês podem deixar de consideração final pros nossos ouvintes? Bem, é uma obra extremamente inovadora. Que, assim, mesmo que você não seja tão fã de cyberpunk... de coisas desse gênero, vale a pena você assistir, porque o foco é realmente... Assim, o cyberpunk é uma maneira de expor as situações que o autor quer expor em todos os níveis, seja filosófico, político, militar, pessoal. E é uma experiência que, realmente, se você assistir, você vai pensar, como que eu não vi isso antes? Como que eu não pensei nisso antes? É um marco que, se você é fã de anime, se você é fã de filosofia... Você tem que assistir. Assim, não pode. Tem, porque é um marco. Todo marco deveria ser relembrado e repassado adiante. É simplesmente isso. Eu digo assim, então. Se você já viu falar do Ghost in the Shell, alguém disse pra você, procure o Ghost in the Shell, então veja, ele é muito bom. Se você quer saber a origem de toda essa história, toda a origem disso, você vai ver o mangá. Se você quer saber o frenesi, a comoção de onde veio tudo isso, veja o filme animado de 95. Se você quer conhecer um pouco mais desses personagens, a seção 9, além do que está no mangá, com ótimas discussões políticas, veja as duas temporadas do Standalone Complex. E se você tiver mais curiosidade, você veja o restante, que é o Innocence, o Arised e o filme do Arised. Muito bom. E se você for um masoquista, você vai ver o filme da Scarlett Johansson também, se quiser. Mas aí é por sua conta e risco também, né? Mas então, mas é isso. Vejam Ghost in the Shell, ele é muito bom. Com toda essa discussão que a gente fez de filosofia, de política, de evolução, tem tudo isso sim. Então vejam que é muito bom. Eu acho que dá pra resumir no que vocês falaram. No mínimo, assistam, no mínimo, porque Ghost in the Shell faz parte da história da animação. É um dos grandes marcos da história da animação. Por ter sido influência de muita coisa que foi feita depois. Pra quem gostar de sci-fi, pra quem gostar de cyberpunk, esse título é obrigatório. Justamente porque ele traz discussões que não, ele não dá resposta nenhuma, porque não existe resposta nenhuma pra essas perguntas. E eu acho que não vai existir resposta nenhuma pra essas perguntas por um bom tempo. Mas é legal você vê-las sendo colocadas na mesa, e é legal você ter a chance de pensar um pouco sobre elas também. Além do fato de ser uma animação visualmente fantástica, uma trilha sonora do caralho, o mangá ser muito bem feito, ser muito bonito, eu gostei muito do traço do mangá. É aquele traço antigo, mas é um mangá muito bem desenhado, cenas de ação muito bem desenhadas, é muito bem feito. Então fica a sugestão, porque no mínimo, é uma obra boa e que influenciou a ficção científica depois dela. E também porque é uma história que sabe trazer a ação, mas sabe trazer questionamento, filosofia. E é uma história, apesar de falar muito sobre robôs, sobre fantasmas, é uma história sobre humanos e sobre o que é ser humano. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso. E tem uma tentativa de rebelião de máquinas que não dá certo, porque o líder da rebelião é comprado com óleo chiquetoso de um dos caras do Sector 9. Mas deixa quieto. Tachicomas. Um dos melhores capítulos do mangá. Não, esses não são os Tachicomas, eu acho que são os... São os predecessores dos Tachicomas. Ah, é um outro que vem antes dos Tachicomas. É. Mas assim, é amor. Eles são amor e vida. Ah, eles são... Gente, os robôs são muito simpáticos. E eles são dublados ainda, melhor ainda. Ah, são muito engraçados. Especialmente o do Batô. Ah, não, esse é o melhor de todos. Nossa, esse é muito... Queria ter um desse. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Peço pros ouvintes, por favor, gastem o que vocês quiserem gastar nos nossos comentários, nos nossos e-mails. Esse é um cast que seria muito legal escutar o que vocês pensam sobre o assunto, porque a nossa filosofia de boteco aqui depende muito do que outras pessoas têm pra trazer pra nós. Então, quanto mais a gente escutar sobre isso, mais legal vai ser. Deixar aqui meu agradecimento. Ana, muito obrigado por estar aqui de novo com a gente. Obrigado por ter permitido a gente gravar esse tema, que eu tava querendo gravar ele já faz um tempão também. Eu que agradeço. Então, assim, obrigada de verdade. Eu que agradeço de ter tido a chance de falar de Ghost in the Shell, que depois que eu descobri Ghost in the Shell, eu me apaixonei. E não dá pra perder essa paixão por Ghost in the Shell, tem que distribuir ela pelo mundo. Eu gosto da Ana por isso, cara. Alguém que entende como é amar uma coisa de verdade. Muito obrigada. Pro Sage, sempre muito obrigado. Obrigado por todo mundo que escutou. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários. Fiquem com caixa de entrada. Até mais. Beijos. Tchau, tchau. Thank you. Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji. E aqui é o Ether. Pra vocês que escutam nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br ou nos mande um e-mail através do contato@projetoxpodcast.com.br. Curta a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast. Ou nos sigam no Twitter, através do @projetoxpodcast. Recados. Alguns recados importantes. Saiu na semana passada o ExpressoCast número 28 do Animes de Outubro de 2008. Eu e o Jin, a gente falando sobre alguns animes que vão estrear na próxima temporada e o que, que a gente tá esperando. Algumas recomendações. Vamos ver se a gente acerta. Vamos falar também dos recados da Playlist 98 do DJ Rui Carode. A playlist que foi mandada pra nós. É um dos ouvintes, do ouvinte Rui Carode. E que ficou maneiro. Ficou uma excelente playlist, ficou uma ótima playlist. Eu gostei. E aproveitando esse recado, playlist 98 saiu, a nossa playlist número 100 está chegando. Aê, e o que, que a gente vai fazer para essa edição número 100? A gente vai fazer também a mesma coisa que a gente fez quando chegou a edição 50, que a gente vai montar uma playlist com as sugestões dos ouvintes. Então, ouvintes, eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Eu vou criar uma postagem no grupo do Facebook do Projeto X Podcast pedindo que cada um mande uma sugestão de música e lá a gente pega as músicas e monta uma playlist que vai ser na edição número 100. Olha só que legal. Então vai ser uma playlist com a participação de todos os ouvintes, todo mundo ajudando. Vai ser legal, gente. Então, por favor, mandem sua sugestão de música lá no grupo do Facebook, por favor, tá? Então vamos aos nossos e-mails e comentários também. Um monte de mensagem aqui, na verdade, é? Sim, sim. Com o feedback do último podcast que foi sobre viagem no tempo. Nós temos um e-mail apenas dessa vez, é o e-mail do Rafael HQ, que fala: olá pessoal do PXP, bem, essas histórias sobre viagem no tempo e afim sempre me deixam com dor de cabeça, provavelmente se eu pudesse viajar no tempo ia usar isso para ganhar dinheiro. Quem nunca, né? Quem nunca pensou nisso? É, quem não iria até o dia da Mega Sena pegar os números e voltar e marcar, né? Porra, seria tão legal, seria tão bom. Ai, ai, que tá precisando. Ah, com certeza. mas valeu, Rafael HQ, por essa sua mensagem, tá? Vamos ler também alguns comentários da galera, né? Tem um monte de coisas grandonas e bem legais. Tem um aqui do Fred Walter, que ele fala aqui, ó: passei o episódio todo esperando vocês falarem de Tokio Kakeru Shoujo, um filme que gosto muito, tanto que até busquei as outras adaptações da série. O filme de 2010, que é uma espécie de sequência do filme do Mamoru Hosoda, é muito legal. Falando em Mamoru Hosoda, apoio totalmente um cast sobre esse diretor, além de ter vários filmes que conseguem conversar tanto com o lado otaku quanto o lado humano. Ele já foi diretor de episódios de Digimon e até One Piece. Tive conhecimento dele quando lançou Summer Wars, que foi muito bom comparado com o filme de Digimon que ele dirigiu. E desde então assisti a todos os filmes que ele dirigiu, incluindo do de One Piece, mesmo eu não sendo fã de One Piece. É, não diga isso na frente do mundo. Então, Fred, a gente já fez uma reunião de cronograma e a gente já decidiu assim, ó, vai ter Mamoru Hosoda, só que ano que vem. Então espera até lá. Muito provavelmente ele tem que sair, cara. Você já tá no cronograma, né? Porra, eu adoro esse diretor. Ele fez o Summer Wars, o Wolf Children, fez o The Boy and the Beast. Porra. Só filmão, hein? Boy and the Beast e Summer Wars no coração. Eu adoro muito esses dois filmes. Pois é, muito legal. Então vai ter esse podcast. Espero que tenha sim, porra. Então, e aqui continuando, ele fala aqui, ó: lembrei de dois filmes que não falam sobre viagem no tempo propriamente dito, mas que de certo modo tem sua história influenciada pela presença de buracos de minhoca, já que são obras em que duas pessoas localizadas em momentos distintos da linha do tempo acabam se conectando e desenvolvendo uma relação. É que ele mandou alguns spoilers do que sejam, né? Mas é basicamente a gente já conhece, né? Casa do Lago, Kimi no Na wa, que são muito bons. Bom, então fiquei perdido no início do cast, mas logo peguei o ritmo. Continue com um ótimo trabalho. Abraços. Valeu, Fred Walter, pela sua mensagem toda. Muito obrigado. E temos também um e-mail do Pablo Neves. Excelente como começar um cast, explanando sobre os conceitos de tempo. O filme que a Adri falou, Em Algum Lugar do Passado, Somewhere in Time, foi protagonizado por ninguém menos que o fantástico e saudoso Christopher Reeve. Daí você vê o quanto ele era versátil e carismático. E lembrando que ele voltou no tempo no primeiro filme do Super. Menção honrosa a Bill e Ted e desonrosa a Time Cop. Filme do Van Damme, porra, qual o problema? Coitado do cara. Chrono Trigger é simplesmente meu jogo favorito de todos os tempos e ainda estou em dúvida se Corra Lola Corra foi sobre Viagem no Tempo. Corra Lola, acho que sim, cara. Ela tá num looping, tá, né, então. E o Chrono Trigger, esqueci de comentar ele, eu adoro esse jogo, caramba. Nossa, acho que quem não gosta desse jogo, né, acho que todo mundo que jogou Chrono Trigger em algum momento gosta desse jogo. Eu amo esse jogo, assim, de paixão. E eu também amo esse jogo, muito bom. Mas valeu então, Pablo Neves, também pela sua mensagem. Bom, outra mensagem aqui, né, do Rui Vicarodi. Ele fala aqui rapidinho, ó. Três obras bem legais sobre o tema: a minissérie Cosmos, tanto a do Carl Sagan quanto a do Neil Grey Tyson, cara, muito bom mesmo, que simplesmente mostra de uma forma legal o que já sabemos e o quanto começamos a perceber que ainda não sabemos sobre tempo e espaço. Tem o filme Los Cromocrímenes, Crimes Temporais, de 2007, que consegue fazer uma história ótima de viagem no tempo com pouquíssimos recursos, mas muita emoção e sem furos no roteiro. PS, quem quiser não entender e perder algumas semanas pensando sobre consequências de viagem no tempo, recomendo o Primer de 2004. E o terceiro aqui, o livro, e não o filme, A Mulher do Viajante do Tempo, que trata a viagem no tempo como uma doença e faz isso de uma forma delicada e lotado de momentos engraçados, tristes, etc. É uma leitura rápida, mas muito proveitosa. É, eu só conheço o primeiro aqui do Rui, né, que ele me mandou a primeira obra. Os outros dois eu não conhecia, sinceramente. Eu acho que eu já vi sobre esse Crimes Temporais, mas eu não estou muito lembrado. Deixa eu ver aqui se é o que eu estou pensando. Não, com certeza não é o que eu estou pensando, mas obrigado pela recomendação, Rui. Acho que quando aparecer a oportunidade eu vou atrás deles. E do livro também, achei bem interessante a sua descrição. Me vendeu. E temos também um e-mail do Antônio Marcelino. Sabe quem, uns 100 anos antes de Einstein, provou a existência do tempo usando apenas lógica e filosofia? Kant. Na Crítica da Razão Pura, ele dedica um capítulo inteiro ao tempo e outro ao espaço, comprovando que ambos independem da percepção ou da construção humana. Sendo assim, seguem regras próprias do universo, razão pura, da qual derivam nossas construções e regras, razão sensível. É uma leitura complicadíssima de dar dor de cabeça, mas bem informativa para quem quer estudar física. Olha aí. Eu acho que não somente física, viu? A Crítica da Razão Pura é um ótimo livro de filosofia também, se você realmente gosta de Kant, porque Kant é denso. Meu Deus do céu. Qual filósofo que não é difícil também? Não, Kant é excepcionalmente denso, porque ele enrola, ele vai para uns caminhos, faz umas voltas para explicar os negócios. Eu tentei estudar Kant uma vez na minha vida, não deu muito certo. Foi eu e muita pastilha para dor de cabeça. Meu Deus. Tá certo, então, tá certo. Valeu, Antônio Marcelino, também, por toda essa mensagem aqui. Muito obrigado, cara. E o último e-mail aqui chegou de última hora, o e-mail do Guilherme DiBiase. Ele fala aqui, fala galera do PXP, aqui é o Guilherme DiBiase, faz tempo que não mando e-mail, mas nunca parei de ouvir o cast. Sobre o episódio de Viagem no Tempo, gostaria de acrescentar meus 10 centavos para o assunto. Quando eu era criança, durante as férias, assisti de madrugada uma série no SBT, cujo nome não vou recordar agora, mas eram episódios autocontidos e uma história que ficou muito marcante para mim. Se tratava de uma mulher que viajava ao passado para matar ainda no berço um bebê que viria a se tornar um monstro responsável por milhões de mortes. Pode não ter sido Hitler, esse detalhe eu não lembro, mas o que me marcou foi o desfecho. Ela chega à casa dos pais deles, se passando pela nova babá da criança. Durante todo o episódio ela lutou com o dilema de matar um recém-nascido e no final, spoiler, se joga de uma ponte com o bebê no colo, levando ambos à morte. Uma outra empregada da casa os havia seguido e presenciou o ocorrido. Entra em desespero e ao ver uma mendiga pedindo esmolas com o bebê no colo, dá a ela algumas moedas pela criança, leva-o para a casa dos patrões e o apresenta como filho deles, que cresceria e causaria a morte de milhões de pessoas. Caramba, viu? Outros que reviram a volta. A viajante criou um monstro que viera matar e a história não pode ser alterada. O mesmo ocorre em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, onde os efeitos da viagem no tempo estavam presentes na história antes de os personagens regressarem algumas horas. Outro motivo de eu preferir esse tipo de narrativa é algo presente na série Travelers, em que, spoilers, E se você estiver assistindo a série, para aqui porque vai ter spoilers, tá? No qual a mente de uma das personagens é enviada para o passado no corpo de uma moça com uma doença degenerativa no cérebro, e quando alguns meses depois a mesma está prestes a morrer, encontra-se uma solução. A mente dela será enviada novamente para o passado com uma programação diferente para contornar a doença. Entretanto, ela acordaria com as mesmas memórias do dia em que chegou, como se os últimos meses não tivessem existido. Isso se torna um problema para a personagem, pois durante aqueles meses ela criou novas memórias e se tornou uma pessoa diferente daquela que chegou ao presente, e uma vez que as lembranças sumissem, a pessoa que ela se tornou morreria. Isso me leva a não gostar de viagem no tempo, porque a história pode ser alterada, pois uma vez que você volta, sendo um dia ou uma década, está apagando da existência as memórias e experiências de bilhões de pessoas, em outras palavras, cometendo genocídio. Bom, gente, é isso, obrigado pelo cast, continue com um ótimo trabalho. Muito obrigado, Guilherme de Bias, então, por esse seu e-mail grandão. Valeu por mandar, cara, e continue escutando, tá? Por favor, manda e-mail também, por favor. Valeu. Bom, e pra fechar esse cast de entrada, mandar abraço também pra galera que comentou também no podcast, em outros lugares, Expresso, Playlist. Abraços então para o Breno, Tony, pra Fátima Bueno, pra Marlene Zaniboni também. Valeu, galera, por comentarem. Muito obrigado. E o restante também que mandou e-mail e comentou também. Muito obrigado por todo mundo. Continue mandando e-mail, continue comentando, continue seguindo a gente no Facebook e no Twitter. Muito obrigado. E acho que acabou esse cast de entrada, neta. É, sim. Fiquem com o cast. Não, fiquem com o cast não. O cast acabou, cara. Ah, tá. Então é isso, galera. Falou, galera. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.